loucura da vida dos traições. Jamais poderia imaginar que naquele dia perderia a pessoa mais importante na minha vida. Daquele dia pra frente prometi pra mim mesmo que jamais julgaria ninguém. Pode crer, não devemos lutar contra nós, jamais. Não devemos lutar em vão. Demorou, mas hoje eu sei, me liguei, pude entender que ninguém é mais que ninguém. Pode crer, atravessei o deserto sem um copo d'água. Mantei minha sede com um misto de suor e lágrimas. Agora viajo, percorro do céu ao inferno infinito. Procuro no mundo um mundo mais bonito, vivenciando a guerra que faz dos seus poderes a destruição de seres humanos, desumanos. Seres capazes de tudo, planejaram seu enterro. No jogo da vida mataram por um saco de dinheiro. Pagaram no preço a ganância, no sequestro da esperança o resgate. Do jogo checkmate. Eu acredito que a vida ainda vai mudar. Eu acredito que o sonho ainda pode acontecer. É só você acreditar. Para de ouvir a voz da traíra, a gente insiste sem perturbar você. Eu tô perdido no meio do nada, no meio da estrada. No jogo do tudo ou nada não se pode perder. Não guarda mais a porta errada. Entenda que a chave pra saída está dentro de você. A chave pra saída está dentro de você. Erga a cabeça, siga em frente. Não quebre a corrente. Demorou, eu sei que é forte a força que tenta te puxar pra trás. Mas chegou a hora, vamos agora, o inimigo já não perca sua chance. Chegou a hora da vitória, foi marcada a revanche. Não podem mais calar a voz, não podem nos impedir. Vou além, o mal que não pode mais vencer o bem. Nota sempre os de verdade que estão aqui, que na luz divina buscam forças para progredir. Na madrugada a vida dos malucos se desfaz. Não tem problema, eu tô no jogo, eu vim aqui pra aprender. Eu não desisto de lutar, brigo como um gigante de verdade pro inimigo não vencer. Ninguém irá poder calar a voz que me diz que no final a gente pode ser feliz. Pelas esquinas da cidade fiz minha realidade. Pelas ruas escapei, foi por um triz. Pra que lutar, irmão, se não se sabe onde quer chegar? Ali na missão, ou muito caro pode te custar. Vida nesse som, e da baixada nem mais te falar. No meio do nada, perdido nessa estrada. 2008, conexão baixada.